Eu só queria viver catando no pé os cachos de uva. E na varanda sem camisa, senti o espigo de chuva no rosto, vendo as crianças correndo no gramado. Minha coroa fazendo rango até maneiro, os palavreados. Aquele cheiro de comida caseira se mistura com a brisa do mar. Abre a esteira pra pegar sol, vendo aquele futebol na TV plana de 42, jogando Play 2 e café na cama. O som ambiente rolando xará, um vinho pra abrir os caminhos e a melhor castanha do Pará. Só quero viver do meu som e ter uma condição, minha própria condução. Chega de decepção, não é querer ser mais que ninguém, entendeu? É batalhar pra ter algo, já que a sorte não me deu. Talvez até dê pra comprar 12 molas, mas cê me conhece e sabe que eu prefiro a Havaiana, né não? Já fiz do rap o meu compromisso, com a fé naquele, mas o rap ainda não me fez compromisso dele. Só busco o meu lugar ao sol, na verdade o sorriso dos meus filhão, pois tudo que eu faço é por eles. Eu continuo derramando suor pra caralho, sei que dinheiro é fruto de um bom trabalho. Sentimento misturado com verdade, meu caminho é longo porque eu não tive oportunidade de atalho. Quantos neguinhos que estão por aí acumulando ódio, poucos tiveram o prazer de pisar no pódio. A dificuldade é real, nem todos vão vencer, e no final eu já vi esse episódio. Mas você não vai me ver por aí se armar, só pra tentar buscar o que o mundão só fez tirar. Mesmo porque essa porra nem vale a pena, Deus me deu saúde, eu busco, não vim pra ser digno de pena. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. É, mano, a gente vai vivendo, relatando o que acontece, o que a gente vê. Isso é o rap. De peito aberto, de corpo fechado, quem age certo fica como errado. Tudo cobrado, pobre esculachado, quem é o culpado vai tudo de ralo. Somente os inocentes serão vingados, os oficiais, mas são cadete raso. Faixa branca da rua, mulheres mimados. Tudo que é fátil é inveja do fraco. Não basta varejo, libera o maço. Onde já se viu pra portar um fuzil de 60 mil aqui no Rio. Tem que ser brato, tu gosta de sarro, só teu importado. Só o melhor e o mais caro, eu prefiro o raro. Difícil de encontrar o valor da alma que gera o brilho no olhar. A frustração gera revolta. Você já ouviu falar que tudo que vai um dia volta. Num diálogo bem construído, você a nova aposta. No filme de Tarantino, estrelado por Travolta. Tenha tudo, o conforto e o luxo. A mulher mais linda do mundo, só pra saber que nada disso importa. O que vale é o proceder, o conteúdo. No passado, presente e futuro, tu tem que entender porque sem consciência e razão, irmão, mata irmão. Por alienação, conspiração, inveja, ganância, maldita ambição. Corre devagar pra não tropeçar. Se cair, vai se machucar. Melhor avaliar, se não for pra somar. Então, deixa pra lá. Falo em liberdade, mas é manipulação. Só pra tu pensar que tá tudo bom. Vamos no brendão, sem vacilação. Porque a Babilão é pura ilusão. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse sinal, eu não consigo ficar na moral. Ambição alto grau, apocalipse.